Expressões de tempo. A. Modifique a frase. Siga o exemplo. No dia da festa, trabalharam pouco. Na véspera da festa, trabalharam muito. 1. No feriado, acordaram tarde. Na véspera do feriado, acordaram cedo. 2. No Natal, dormiram cedo. Na véspera do Natal, dormiram tarde. 3. No dia da partida, eu estava calmo. Na véspera da partida, eu estava nervosa. 4. No dia das eleições, a cidade estava cheia. Na véspera das eleições, a cidade estava vazia. B. Siga o exemplo. Na terça-feira, fomos a uma festa. No dia seguinte, quarta-feira, estávamos cansados. 1. No domingo à noite, saímos com amigos. No dia seguinte, segunda-feira, estávamos cansados. 2. No dia 15, a reunião terminou à meia-noite. No dia seguinte, dia 16, estávamos cansados. 3. Na quinta-feira, meu filho chorou a noite toda. No dia seguinte, sexta-feira, eu estava cansada.